aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caiu por terra. Todas se cumpriram, Simone. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633 e nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. Hoje é 29 de abril. Uma quarta-feira, 29 de abril, uma quarta-feira, e nós vamos meditar na palavra de Deus, né, irmãos? Esse é um tempo que nós separamos já há um ano e pouco, para meditar na palavra de Deus, porque é isso, irmãos, é alimento todo dia. Nós estamos no processo ainda, estamos naquele processo de aprendizado, na santificação, né? Temos uma esperança que é certa de morar no céu, mas temos um compromisso da santificação. Nós somos compromissados, somos cidadão do reino de Deus e também cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo. Nós temos que a cada dia buscar a santificação. E hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, do versículo 12 ao versículo 18. E fala a respeito do propósito da vida. É uma coisa que é importante a gente saber, né? Qual que é a razão, o propósito da minha, da sua vida? Qual que é o propósito? Estamos aqui para quê? Fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja gelada, para gozar dessa vida, dos prazeres dessa vida. Esse é o propósito? Eu acredito que todo mundo já fez essa pergunta, né? Se não fez, pode estar fazendo agora. Ou então um dia fará essa pergunta. Poxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Qual que é o propósito da minha vida? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Né? E a gente sabe que há muitas teorias, né, irmão? Há muitas teorias. Há muitas teorias. Há uma teoria que fala que a gente está aqui só ocupando espaço. Nós estamos aqui nessa terra só ocupando espaço. E que um dia nós voltaremos a ser o que éramos, ou seja, nada. Então a gente está aqui ocupando espaço e quando a gente morrer, a gente volta a ser nada. É uma teoria, né? Há também aquela teoria das pessoas que acredita que nós somos os donos do nosso próprio destino. Há uma teoria que somos donos. Eu quero só deixar claro que a gente... existe uma diferença entre ser dono e ser responsável. Tem uns que acreditam que nós somos dono. E outros que eu me alinho mais, eu concordo, é que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Segundo a Bíblia, essas duas teorias, elas estão erradas. Ou seja, de que nós somos um nada. Essa teoria está errada, né? Segundo a Bíblia. E segundo a Bíblia também, nós não somos donos do nosso destino. Nós não somos donos. Na minha visão cristã, nós somos responsáveis pelo nosso destino. A gente está aqui nesse tempo que chamamos de agora, basicamente para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. Aonde nós iremos passar o futuro? É o que eu acredito, segundo a Bíblia. Eu acredito que há vida após morte, então eu já não participo dessa turma da primeira teoria, de que a gente vai voltar para o nada. Eu também eu acredito que como há uma vida após esta, e que nós estamos aqui para escolher se aceitamos passar essa outra vida no inferno ou nos céus, eu sou daqueles que acreditam então que nós não somos donos, mas somos responsáveis. Somos responsáveis pelo nosso destino. É um tempo para escolher, irmão, segundo a minha visão bíblica. É um tempo para escolher. Eu acredito que há vida depois desta e que a gente está aqui para fazer a opção. Além da opção, a gente vai entender que o nosso Deus, ele nos colocou nesse mundo para cumprir o seu propósito, ou seja, o propósito dele. Agora eu estou falando para cristão, né? Agora eu estou falando para aqueles que acreditam na Bíblia, naquele que acredita em Cristo. Então, para nós que acreditamos na Bíblia, Deus nos colocou aqui para cumprir o seu propósito, ou seja, o propósito dele na nossa vida, né? E eu acredito que Deus, ele tem um plano especial e específico para cada pessoa. Para cada pessoa, Deus tem um plano. E como Deus é um Deus de relacionamento e de relacionamento pessoal, além de ser um plano específico, é um plano especial, porque é único, é só para você. Você tem um plano... O seu irmãozinho que está sentado no banco da igreja tem outro plano, o pastor lá tem outro plano. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas o objetivo é o mesmo. O objetivo de todos nós cristãos é o mesmo. É o mesmo. Então, voltando. Deus tem um plano para cada vida. Deus tem um plano especial, específico para cada vida que aceita ele, né? Porque a Bíblia fala que Deus é Senhor, não é de todos. Deus não é Senhor de todos. Deus é Senhor daqueles que o reconhece como Senhor. Daqueles que não o reconhece, Deus não é Senhor. Deus não é. Ele é Criador. Ele criou. mas Ele não é Senhor. Para nós que temos Ele como Senhor, para nós que somos servos dEle, então Ele tem um plano para cada um. Mas o objetivo é mesmo. Pastor, pelo amor de Deus, fala que o objetivo é esse, preciso saber. Calma, irmão. Calma, eu vou falar o objetivo. Vamos com calma. Tá? Então, é importante a gente saber isso. Que o plano de um é para pregar, o plano de outro é para cantar, o plano de outro é para cuidar da igreja, o plano de outro... Enfim, cada um tem o seu plano. Deus trabalha na vida de todos nós de maneira específica e especial. Deus trabalha. Eu costumo dizer que no aspecto de ministério, de serviço, não há desemprego na igreja de Cristo. Não há desemprego. Porque todos têm um ministério. Pastor, mas eu só limpo o banco. Ah, amado, é um grande ministério. É um grande ministério. Os irmãos chegam lá no domingo, aquela roupinha de ver Deus, né, e sentar no banco sujo. Não, o seu ministério é importante. Pastor, eu só troco a água lá no galão, lá do bebedouro. Irmão do céu, quando o pessoal termina o culto, ou quando está no meio do culto e quer dar uma fugidinha da pregação, ele vai encontrar água onde? A brincadeira da fugidinha, né, irmão? Começou a pregação, não levanta do banco. Mas, então Deus tem um plano. Agora, o objetivo é o mesmo para todos. E eu vou falar qual é o objetivo. O objetivo é nós estarmos em conformidade com a imagem de Deus. O objetivo é nós sermos semelhantes a Cristo. Somos cristãos, pequenos Cristo. Somos cristãos, imitadores de Jesus Cristo. Então o objetivo é nós sermos imitadores de Jesus Cristo. E esse processo de imitação, ele chama-se santificação. É um processo, irmãos. O milagre é a salvação. O processo da conversão chama-se santificação, que ele vai acontecendo. Ele vai acontecendo com o tempo. E esse processo de santificação começa aqui na terra, né, logo após a salvação. Pastor, salvação de quê? Salvação de você ir morar no inferno, irmão. Salvação é de você ir para o inferno. É isso que é salvação. O que Jesus Cristo oferece é salvação de você não ir para o inferno, ir para o céu. Você está caminhando para o inferno, a passos largos, todos nós. Aí Jesus Cristo vem e se apresenta. Opa, eu estou aqui para te salvar, entendeu? Você aceita, você quer ser salvo? Então você fala, não, eu me salvo sozinho. Vai ter problema. Não, eu sou suficiente para me salvar sozinho. Vai ter problema. Então o que Jesus nos salva é de irmos para o inferno. De irmos para o inferno. Esta é a salvação. Com essa não tem dúvida. Essa é certeza. Salvar de ir para o inferno. Então, a santificação, né, ela começa aqui na terra, logo depois da salvação, ou seja, quando aceitamos a morte de Jesus Cristo em nosso lugar, e só termina no céu. Então a gente vai estar no processo sempre. Entendeu? Sempre. Porque todos somos pecadores. Uns pecam mais, outros pecam menos. Né? Em intensidade, porque e com relação à qualidade é tudo igual. Pecadinho, pecadão é tudo igual. A gente vai diminuindo a quantidade. Né? A quantidade de pecar. Por quê? É o processo de santificação. E que só termina na glorificação. E onde acontece essa glorificação, pastor? No céu. Só no céu que teremos um corpo glorificado. Entendeu? Que nós seremos glorificados, ou seja, não haverá mais dores, pecado, não haverá mais nada. Tá bom, irmão? E essa grande obra da santificação, né, ela faz parte da obra do Senhor na nossa vida aqui na Terra, nesse tempo aqui. E ela se concentra, irmãos, tanto na nossa personalidade quanto no nosso caráter. A santificação age tanto na nossa personalidade, quer dizer, o jeito que a gente se apresenta, né, persona, gritava, não grita mais, falava palavrão, não fala mais, era ansioso, não é mais, era preocupado, não é mais, quer dizer, trabalha na nossa personalidade. A santificação trabalha na nossa personalidade. Deus, através do Espírito Santo, trabalha na nossa personalidade, que é esse jeito que a gente se apresenta ao povo. Persona, representação. Mas também trabalha no nosso caráter, no nosso ser interior. Muda as nossas ideias, muda a nossa mente. A gente vai se alinhando a Cristo. A gente vai se alinhando ao jeito de Cristo. E daí ele nos mostra um jeito de ser amoroso, né? Gentil, pacífico, amados. Pacífico. Como o nosso Senhor Jesus é, e o Senhor Jesus é o nosso modelo, porque nós somos cristãos. É claro que nós pensamos, podemos pensar que isso é difícil, mas é uma obra que não é feita por nós apenas, é uma obra que é feita em cooperação, nós cooperando com o Espírito Santo, porque quando nós somos salvos, o Espírito Santo vem mostrar em nós. Aí começa o processo de santificação. Mas esse processo de santificação, ele é trabalhado em cooperação. Nós, seres humanos, com o Espírito Santo. O Espírito Santo falando, a gente obedecendo. O Espírito Santo nos alertando, nós obedecendo. Entendeu? Então, é isso que acontece. Nós ganhamos uma nova vida, um novo jeito, uma nova persona, um novo caráter, porque somos obedientes, submissos à orientação do Espírito Santo. E durante esse processo de santificação, irmãos, tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece conosco, Deus está no controle. Tudo. O Senhor está por trás de tudo o que acontece com nós. Às vezes, Ele é a causa do problema. Deus nos prova, sim. A Bíblia fala que Deus nos prova. Então, às vezes, Ele é a causa. Mas por que que Ele nos prova? Não é para reprovar. Não é para reprovar. Porque a prova dEle, segundo Coríntios, é até a nossa capacidade. É bom, irmão, prestar atenção entre a diferença entre prova, provação e tentação. Tentação é do Satanás. Satanás nos tenta para que nós pequemos, para que nós erramos. Deus nos prova para que nós verifiquemos se nós estamos aprendendo, se já aprendemos ou se precisamos nos esforçar mais naquilo. Entendeu? A prova, o professor na escola, quando dá uma prova, o interesse dele não é que você erre. Não pode ser. Na prova, o interesse é que você aprenda, ou que você verifique aonde que você está com uma deficiência maior. Então, vamos pensar numa prova de matemática. Aí o professor dá a questão de soma, adição, de subtração, que é o menos, de divisão. Tá certo? E aí você acerta na soma, acerta na subtração, mas erra na divisão. Foi uma prova. Mas essa prova é para você reprovar? Não. É para você verificar que você precisa dar uma esforçadinha, precisa se alinhar mais com o que o professor está ensinando na divisão. É o mesmo com o Espírito Santo, é o mesmo com Deus. A prova não é para te mandar para o inferno. A prova é para que você aprenda mais. Já a tentação que vem de Satanás, não. É para te derrubar. Satanás tenta. Deus prova. Então, às vezes, irmãos, nessa vida que nós passamos aqui na Terra, nós vamos enfrentar prova, sim, que vem de Deus. Prova. Que é para nos fortalecer, ganharmos músculo espiritual. músculo espiritual. Ou às vezes, outra situação, Deus permite. Deus permite que aconteça. Deus permite que Satanás nos tente. Deus permite sim, irmão. Mas a gente tem que lembrar assim, ó. Lembra de Jó? Que Deus, o Satanás queria tentar Jó e tentou a Jó. Mas que Deus fez? Deus foi soltando a corda de Satanás aos poucos. Quando chegou uma hora, Deus, opa, puxou, para. Para. Então, até na tentação de Satanás, quando Deus permite, não é o desejo do coração dele, mas ele permite, ainda na tentação, Deus está segurando a corda ali. Satanás não faz na sua vida o que ele, Satanás, quer. Não faz. Se você for servo, não, eu estou falando de cristão. Falando de cristão. Você que é servo de Deus, Satanás, ele pode te tentar. Pode te tentar. Ele tenta todo mundo. Ah, mas Satanás não pode tentar a crente. Mas tentou Jesus, irmão. Tentou Paulo. Então Satanás tenta. O que ocorre na diferença do cristão para aqueles que são do mundo é que pro do mundo, ele é servo do Satanás. Satanás tem o domínio sobre ele. Para nós cristãos, nós somos servos de Cristo. Então, Deus permite que Satanás nos tente até determinado limite, porque Deus ainda está no controle. Então, irmão, tanto as provas, quanto as provas, as tentações, elas são projetadas por Deus para cumprir o grande propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Que afinal é o nosso propósito. É produzir em nós, amados, uma vida que reflita Deus. Este é o grande propósito do cristão. O propósito cristão é produzir na nossa vida uma vida que reflita Deus. Que reflita o amor e a glória de Deus para o mundo. Não é só na igreja, é no mundo. É no mundo. Você é um borracheiro. Lá, o propósito de Deus na sua vida lá é você refletir o amor e a glória de Deus. Não é para ser um borracheiro santo na igreja e um borracheiro virado no Satanás na rua. Não é isso. Não é para ser um médico santo na igreja e um médico virado no Satanás na rua. Não é isso. A nossa vida, ela vai além da igreja. Igreja é uma assembleia, uma reunião chamada para fora. Então o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, é onde quer que nós estejamos. Qualquer ambiente, na fila do banco, na fila da lotérica, no posto de gasolina, na lanchonete, na praia, no campo de futebol, qualquer lugar. Não é para refletir religioso. Não é para você ir na praia com a Bíblia e terno debaixo do braço. Não é isso. Não é para você ir no campo de futebol com a Bíblia debaixo do braço e terno. Não é isso. Mas é para você refletir nesses ambientes o amor e a glória de Deus. É esse o propósito de Deus. Deus quer, além de nos salvar de ir para o inferno, quer que sejamos nessa terra, o objetivo dele nessa terra, é que nós sejamos um evangelho vivo dele. As pessoas olham para nós e falam assim, puxa vida, esse cara tem algo diferente, olha. Ele está aqui no campo de futebol, está torcendo, está alegre, está feliz, mas ele tem algo diferente, vou querer saber o que é isso. Ou na praia, puxa vida, esse rapaz está na praia aí, mas olha, ele tem algo diferente. É isso que Deus quer, é esse o objetivo. É esse o objetivo da conversão. É esse o objetivo. Deus não precisa de religioso, ele precisa de cristão. O que é cristão? Imitador de Cristo, que manifesta o amor e o poder de Deus para o mundo. E aqui, irmãos, em 2 13, 12, nós vemos que, eu como falo sempre, eu vou usar a Bíblia parafraseada viva, que é uma linguagem mais contemporânea, então mais compreensível. Mas a gente também vai socorrer da João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, e também a João Ferreira de Almeida, deixa eu ver essa versão aqui, Revista e Corrigida, versão de 95. Além do dicionário Strong, que é o dicionário das línguas original. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. encher o bolso de dinheiro, eu não nasci pra encher igreja, eu nasci pra conhecer Jesus. É isso, irmãos. É isso. Então, 2 Coríntios 3, versículo 12. Já que sabemos que esta nova glória nunca acabará, por que que ele está dizendo isso? Nós vamos entender. Podemos pregar com grande ousadia. Essa glória nunca acabará. Podemos pregar com grande ousadia. E não como Moisés fez, quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer-se. Irmãos, quando Moisés foi chamado por Deus para subir ao monte, para receber as orientações de Deus, e quando Moisés desceu do monte, levando as tábuas do testamento, ele não percebeu que o rosto dele tinha um brilho muito forte, que simbolizava a presença de Deus. Quando Moisés chegou no arraial, que Araão e os outros israelitas viram o rosto de Moisés brilhando, quer dizer, a manifestação da glória de Deus, tiveram medo de chegar perto dele. Tiveram medo. Aí então, Moisés, ele, para que o povo não se assustasse, ele colocou um véu. Ele colocou um véu no rosto, para que o povo, ao olhar para ele, não se assustasse. Né? Isso está em Êxodo 34. Agora, o rosto de Moisés, aquele brilho desvanecia. A glória de Deus, ela ficava um tempo no rosto de Moisés e ia desvanecendo. Mas aqui ele fala no 12, Paulo fala no 12, que esta nova glória, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, depois que nós aceitamos a Cristo, ela nunca mais acabará. Que podemos pregar com ousadia, quer dizer, com firmeza, com convicção. Não vai acabar. Essa glória que Deus manifesta hoje, ela não acaba, irmão. 13, e não como Moisés fez quando colocou um véu sobre o rosto, para que o israelita não pudesse ver a glória desvanecer. 14, não só o rosto de Moisés estava coberto com o véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estava vendada e obscurecida. Entendeu, irmão? Então não era só o rosto de Moisés que estava vendado, mas a mente e o entendimento do povo, inclusive Araão, seu irmão, que depois foi sacerdote, estavam vendados, obscurecidos. Obscurecidos, eles não conseguiam interpretar, entender o que estava acontecendo. Eles não entendiam. Irmãos, e o mesmo acontece hoje. O mesmo acontece hoje para aquele, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo. O cristão, ele tem dentro dele o Espírito Santo que ilumina, faz ele entender. Ele faz entender, começa com pouco, vai aumentando a leitura, faz ele entender. Mas as pessoas do mundo não entendem, irmãos. Não entendem, acham que é loucura. Por quê? Porque eles estão vendados, eles estão obscurecidos. O mesmo aconteceu com o povo no princípio. E aí prossegue no 14, ainda agora, quando a Escritura é lida, parece que os corações e as mentes, o ser interior, dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro das Escrituras. É interessante que no texto fala de um grosso véu, de um grosso véu. E o grosso véu nos remete a logo após quando da instituição do tabernáculo, que havia separação, o comum, com o santo do santo, é onde estava Deus. Havia no templo, ali no tabernáculo, uma cortina grossa, enorme, que separava. Só o sacerdote que podia entrar lá no santo do santo para falar com Deus. Só o sacerdote. Nós podemos imaginar que Deus escolhia um ou outro, mas nós esquecemos que quando Moisés desceu para falar com Deus, o povo foi quem pediu para que Deus não falasse com o arraial, porque a voz de Deus era uma voz de trovão. O povo pediu para que só Moisés falasse com Deus. Só Moisés. Então é importante a gente entender isso. É importante entender que foi uma escolha do povo. O povo que escolheu, o povo quis que um só falasse. Não é isso, irmãos? Então a gente tem que entender que este véu, ainda no período dos tabernáculos, ali no deserto, era a grande cortina que separava. No templo, depois, era a grande cortina que separava. Uma cortina separava o lugar dos comuns, explicando com uma facilidade para que mais pessoas possam entender, do lugar onde Deus se fazia presente. E só uma pessoa, só o sacerdote, que poderia entrar lá. E tinha todo um ritual para que ele entrasse lá. O ritual da purificação, a vestimenta que ele tinha que usar, o animal que oferecia antes, o animal que oferecia depois, em algumas situações a corda que ele tinha que levar na perna, o sinete na roupa, enfim, tudo isso era um ritual que havia no Antigo Testamento, mas que tem um simbolismo, que a gente não vai detalhar aqui em razão do tempo. Ainda agora, quando a Escritura é lida, parece que os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu. Parece, porque não deveria. Não deveria. Vou explicar porque não deveria. Ele continua, né? Porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro das Escrituras. Aqui nos judeus, irmãos, nós podemos estender para os cristãos que ainda têm esse véu da religiosidade, que venda e não deixa ele entender o verdadeiro sentido, né? Que eu falei que o verdadeiro sentido da Bíblia nós encontramos em Lucas 24, de 44 ao 45. Mas ele prossegue, porque este véu de compreensão defeituosa só pode ser removido por meio da crença de Cristo. Ele está dizendo, olha, os religiosos, no sentido amplo, viu, irmão, os judeus, eles não conseguem entender o sentido, eles não compreendem o Evangelho, porque para compreender, precisa retirar esse véu. E para retirar esse véu, precisa acreditar, precisa ter crença em Cristo Jesus. Pastor, mas eu sou cristão. Eu leio a Bíblia, eu frequento a igreja cristã. Não, pastor, aí assim o senhor está me ofendendo, puxa vida. Eu sou crente. O que o senhor está querendo dizer com isso? Não, irmãos. Às vezes tomar banho lá na piscina, lá, não quer dizer que é crente, que é cristão de fato, não, hein? Não quer dizer, não. Mas temos que entender alguma coisa. Primeiro, houve um tempo em que havia uma separação entre Deus e os homens. Havia uma separação. Deus ficava no santo dos santos, lugar reservado, e os homens comuns, as pessoas comuns, ficavam no lugar em comum ali. E entre esses dois espaços havia um grande véu. Havia um grande véu. E só rompia, só ultrapassava esse véu para entrar na presença de Deus os sacerdotes. Em situações especiais, com vestimentas especiais, depois de fazer uma purificação pessoal, purificação de utensílio, depois da apresentação de um sacrifício pessoal, depois da apresentação de um sacrifício específico. E em alguns casos, amarrado com uma cordinha no pé, porque se ele se apresentasse perante Deus em pecado, e o sinetinho parasse de fazer barulho da saia dele lá dentro, da vestimenta dele, podia arrastar pela corda que ele tinha morrido. se apresentasse com o pecado na presença de Deus, teria morrido. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Por isso que fala aqui, ó, esse véu, essa cortina que impede a compreensão do texto, que impede a compreensão da Bíblia, só pode ser removido se nós acreditarmos no Messias. Só pode ser removido se nós acreditarmos em Jesus Cristo. Mas, pastor, o que, que Jesus fez de especial? Mateus 27, 50, 51. Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava sendo morto na cruz. Em determinado momento, então, Jesus clamou outra vez, ou seja, dirigiu uma oração a Deus e entregou o Espírito a Deus e morreu. E morreu. Pastor, Jesus morreu na cruz? Morreu na cruz. E daí? Não, e daí que o 51 é claro. Ele vem falando, olha, vejam bem. Naquele mesmo instante em que Jesus entregou o Espírito, ele entregou, ele não foi morto, ele entregou o Espírito e morreu, naquele mesmo instante, versículo 51 de Mateus 27, naquele mesmo instante, a cortina, lembra daquela cortina que eu falei? Que separa o lugar santíssimo do templo do lugar comum, ou seja, que fazia separação de Deus das pessoas comuns, foi rasgada. Foi rasgada, pastor do céu. Foi rasgada, foi, irmão. Naquele mesmo instante, quando Jesus se entregava na cruz, foi rasgada. E olha o que é mais interessante. Por que que Deus põe essas especificações na palavra dele? Presta atenção. Foi rasgada, mas foi rasgada de cima para baixo. Veio de Deus, foi Deus que rasgou, veio de cima para baixo, rasgou literalmente. Lá no templo de Jerusalém, aquela que dizem que tinha 30 centímetros de largura a cortina, foi rasgada de cima para baixo. Né? A terra estremeceu e as rochas se partiram. Querendo dizer o que com isso? Querendo dizer que o acesso a Deus agora foi franqueado, foi liberado. Por isso que ele fala aqui, olha, porque o véu da compreensão, você só pode compreender o texto bíblico, você só pode compreender a mensagem bíblica, você só pode compreender qual que é o seu propósito de vida se você entender que o véu da separação foi rasgado por meio de Jesus Cristo. E que hoje eu, você, nós, através de Jesus Cristo, que é o sacerdote, dois sacerdotes, que foi o sacrifício perfeito, hoje qualquer um de nós, através de Jesus Cristo, nós vamos até a presença de Deus. A hora que você tiver essa crença em Cristo, vai facilitar muito, irmão. Você não vai buscar outro sacerdote, outro santo, outra personalidade, outro pastor, outro padre para ir na presença de Deus. Não, você não vai buscar. Você não vai buscar a hora que você compreender isso aqui. Porque você vai compreender que esse outro pastor, esse outro padre, ele tem que te ensinar isso. A função dele é te ensinar isso. Que hoje você vai até a presença de Deus através de Jesus Cristo. Cristo, aí sim você vai compreender as escrituras, aí sim você vai compreender qual que é o seu propósito aqui na terra. Nós hoje, todos nós, temos franco acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo. Nós não nos utilizamos mais de santos, pessoas santificadas, pessoas santas, né? Nós não precisamos mais de pastor nem de padre para ir na presença de Deus. Pastor, padre, santo, pessoas especiais, ela tem que nos ensinar isso. Olha, você tem que ir na presença de Deus através de Jesus Cristo. Porque até hoje, irmãos, versículo 15, quando eles, os religiosos, leem os escritos de Moisés, Pentateuco, seus corações estão obscurecidos, não receberam a luz. E eles pensam que para ser salvo, o caminho é a obediência aos 10 mandamentos. Ou seja, o caminho é a obediência à lei de Moisés. Ou seja, o caminho é a obediência à lei. Não é, irmão. O caminho não é a obediência às leis. Pastor, olha o que o senhor está falando. Não é, irmãos. Hoje não é mais. Aliás, nunca foi a obediência. A obediência às leis só mostrava o quanto nós somos incapazes de chegar à presença de Deus. Hoje, o que acontece? O caminho é Jesus Cristo, pois ele falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, ele é o caminho. Não é os caminhos, não é plural, é singular. Ele falou, eu sou o caminho. Então, o caminho é através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, nós somos salvos. Como eu falei no início, ao sermos salvos, começa o processo de santificação. Nós não somos santificados para ser salvos, não. Primeiro nós somos salvos para depois começar o processo de santificação. E nesse processo de santificação, com a sustentação do Espírito Santo, nós passamos a ter a obediência aos 10 mandamentos e a toda a lei mosaica, a lei mosaica moral, a lei mosaica moral, a lei do Antigo Testamento moral. Porque a lei cerimonial, que era essa do sacerdote, de entrar lá e tal, tocar lá o instrumento, essa aí acabou. A lei cerimonial acabou. A lei cerimonial acabou. Nós só temos dois ordenamentos. A Santa Ceia e o batismo nas águas. Acabou a toda a lei cerimonial. E também a lei civil. A lei civil era a constituição do Estado de Israel. Então, o Antigo Testamento, irmãos, ele é dividido em três partes. A lei civil, que é só para o Estado de Israel. A nossa lei civil chama-se Constituição Federal de 88, que nós somos brasileiros. A dos Estados Unidos, a lei civil é outra. A da Inglaterra, a lei civil é outra. Então, no Antigo Testamento, a lei civil não se aplica a nós. No Antigo Testamento, a lei cerimonial não se aplica a nós cristãos. Ela é só um simbolismo de Cristo. A lei cerimonial do Antigo Testamento se aplica ainda à religião judaica. Mas nós não somos judaicos, nós somos cristãos. Qual lei do Antigo Testamento se aplica a nós então, pastor? A lei moral. A lei moral, basicamente a lei dos 10 mandamentos. Tá certo? Prosseguindo, 16. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, então houver tirado. Então, irmãos, é preciso entender isso. Olha, sempre que a gente se volta para Deus, olha, Senhor, sou incapaz, eu não consigo salvar a mim mesmo, eu reconheço que Jesus Cristo morreu em meu favor, naquela cruz quem tinha que estar era eu, sou feliz porque o Senhor me alcançou. Então, a Bíblia fala que quando a gente se volta de nossos pecados, ou seja, a gente dá as costas para os pecados, para o Senhor, então esse véu é tirado. Esse véu é tirado. O que o Espírito Santo está fazendo aqui agora, através de mim, para os crentes, é esclarecer, irmão, o véu já foi tirado, amado. Hoje você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, não de pessoas, não de cerimônias. Através de Jesus Cristo, o véu foi tirado. Tá certo? A Bíblia só fala de uma pessoa, amado. Lucas 24, 44 e 45. Só fala de uma pessoa. Que pessoa, pastor? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, o véu foi tirado. Hoje nós temos capacidade, através do Espírito Santo, de compreender qual que é a mensagem da Bíblia. 17. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho. Eu sou a verdade, Jesus é a verdade. Eu sou a vida, Jesus é a vida. Ó 17, o Senhor, ou seja, Jesus, é o Espírito que lhe concede a vida. Ao reconhecermos que somos pecadores, ao pedir por Jesus pela salvação, ao estender a mão e receber a graça maravilhosa da salvação, nós ganhamos vidas, porque até então nós éramos mortos espirituais. Então hoje, amado, o que morre é o corpo. Todo cristão tem vida. E essa vida em Cristo prossegue com Cristo até os céus. Então o cristão, o irmão que faleceu nesse tempo, ele tem vida. Ele tem vida e essa vida prossegue com ele até os céus. Antes ele tinha morte, ou seja, antes ele ia para o inferno. O irmão que falece hoje em Cristo, que falece é o corpo. Mas haverá um dia que até esse corpo ele vai ser ressuscitado. Ressuscitado é o mesmo corpo, não é reencarnado, hein? Não é reencarnado, é ressuscitado. Jesus ressuscitou, ele não reencarnou. E com nós acontecerá o mesmo. No tempo certo, no momento exato, nós teremos o corpo ressuscitado. O corpo vai voltar à vida. E que vida? Glorificada. Uma vida glorificada. O nosso espírito é vivo. O nosso espírito está vivo. Ele continua vivo na presença do Senhor. Tá certo, irmão? Prosseguindo. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde Ele está, aí é a liberdade. Onde Jesus está, a liberdade. A liberdade das cerimônias, a liberdade das pessoas. Só o compromisso com quem? Com Ele, que é o caminho, a verdade, a vida. A liberdade da tentativa egocêntrica, egoísta, de ser salvo pela guarda das leis de Deus. Nós temos liberdade dessa tentativa de querer ser santo, ser bonzinho, para poder ser salvo. Nós temos a liberdade de querer cumprir as leis para ser salvo. Porque nós aprendemos que nós somos salvos e daí capacitados a cumprir a lei. 18. Nós, os cristãos, hein? Ah, pastor, eu sou ateu. Ah, então não serve para você, irmão. Desculpa, não serve. Ah, pastor, eu sou... Não serve, amado. Aqui está falando os cristãos. Aqui, esse texto é para os cristãos agora. Nós, os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre o nosso rosto. Nós não temos. Podemos, ao contrário, ser espelhas que refletem claramente a glória de Deus. Este é o propósito de Deus. Ser espelho que reflete claramente a glória do Senhor. Mas aonde? Lá no céu? Não, irmão. Lá no céu já é tudo irmão, tudo glorificado, tudo salvo. Na igreja? Não, irmão. Na igreja também é tudo santo, é tudo buscando a santificação. Aonde, pastor? No seu dia a dia. É a Bíblia aplicada no dia a dia. É onde você está aí. É com o seu colaborador, é com o seu patrão, é com o seu... companheiro de trabalho, é com a sua esposa, é com seus filhos, é na fila do mercado. É aí que você tem que ser crente, cristão. É aí que você tem que refletir claramente a glória de Deus. Porque nós podemos. Como nós podemos? Porque somos sustentados pelo Espírito Santo e cooperamos com isso. É este o propósito. Pastor, mas então não posso trabalhar para ganhar dinheiro? Pode, irmãos. Pode. Você só não pode ser escravo de dinheiro. E até trabalhando para ganhar dinheiro, você tem que refletir a glória de Deus. Até lá você pode refletir a glória de Deus. Quantos exemplos tem aí? Pastor, então não posso ser jogador de futebol? Pode. Lógico que pode. Até lá você tem que demonstrar, manifestar a glória de Deus. É isso que Deus quer. Pastor, eu posso ser mecânico então? Tem que estar com a Bíblia? Não, não é a Bíblia. Você tem que ser a Bíblia. Você tem que manifestar a glória de Deus. Sem religiosidade, sem conversa do crentez. Não precisa ser vulgar. Não precisa ser vulgar. Mas também não dá para falar de forma que as pessoas não entendam. Falar a palavra pura, limpa, como a Bíblia orienta. Tá certo? Sem muito crentez, porque às vezes afasta. Tá? Então tem que falar uma palavra pura, limpa, sem malícia, sem palavrão, que as pessoas entendem com clareza. Então este é o propósito. Ser espelhos que refletem, o espelho reflete a glória do Senhor. De que forma? À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamos-nos mais e mais semelhante a Ele. Então, essa mudança na personalidade, essa mudança no caráter, essa preparação para que nós sejamos espelho do Senhor, para que nós sejamos a manifestação do Evangelho vivo de Deus, para que nós manifestemos a glória de Deus no mundo, nos é capacitado pelo Espírito Santo e nós cooperamos obedecendo ao Espírito Santo e sendo submissos a Ele. Irmãos, e Deus vai criar oportunidades. Deus vai criar oportunidade para que você seja usado para isso. Deus vai criar situação para que você seja usado por isso. Às vezes, e tem um texto na Bíblia, e vou achar esse texto. Confesso que agora eu sei do texto, mas no seu endereço. E às vezes entra no meio de nós pessoas nos impondo o jeito de falar, o jeito de comer, o jeito de vestir, que mais atrapalha do que ajuda. O que nós temos que ter é decência, ser decente, ter palavras decentes, vestimentas decentes, comportamento decente, tá certo? E manifestar a glória, o amor de Deus para o mundo. Se nós tivermos essa submissão ao Espírito Santo, essa obediência ao Espírito Santo, com certeza nós vamos estar chegando à conclusão e exercitando o propósito da nossa vida. Qual é o propósito? Qual é a razão da nossa vida? A razão da nossa vida, o propósito da nossa vida é manifestar uma vida que reflita o amor e a glória de Deus ao mundo, aos que são de fora, aos outros, àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, àqueles que ainda não tiveram a experiência com o nosso Deus da Bíblia. Esse é o propósito da sua vida. Vai tirar toda a depressão, vai tirar toda a tristeza do seu coração, vai fazer que a tua vida seja uma vida feliz. Feliz, porque você está sendo usado por Deus, sem religiosidade, sem hipocrisia, mas manifestando o amor à glória de Deus. Tá certo, irmão? Tá certo, irmãos? É isso aí. É, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu não sei se o irmão pensa dessa forma, se pensa de maneira diferente, mas eu oro para que Deus possa estar cada dia mais nos orientando, nos ensinando. E eu quero dizer que a minha base é a Bíblia. É a Bíblia. Eu procuro ler o texto bíblico contextualizado, né, dentro do momento. E que a minha chave de leitura é a chave de leitura que a Bíblia oferece. Qual que é a chave de leitura? É Lucas 24, 44, 45. O que, que é esse aí, 44, 45? É a chave de leitura. É como que você... Qual que é o princípio que você usa para interpretar a Bíblia? A Bíblia fala que ela fala só de Jesus, no Antigo e no Novo Testamento. Então a minha chave de leitura é Jesus. Eu tenho que olhar para o texto vendo Jesus Cristo. Não adianta eu querer olhar para o texto e buscar outra coisa, outro... Isso é besteira, está fora da Bíblia. Então esse é o meu entendimento. Se houver dificuldade, o WhatsApp é 27, porque nós estamos em Vila Velha, 99276-3130. 27-99276-3130. Esse é o WhatsApp da Rádio Mateus 633. Mas nós temos também o site www.radiomateus633.com. Novamente o site www.radiomateus633.com. Né? Se houver qualquer pedir música, oferecer, né, mandar um amém, uma mensagem. Pode, ali tem espaço para tudo isso. Tem também as gravações das 10 últimos devocionais, está lá no site. Desejar ouvir novamente. Está lá. Mas vamos orar. Eu não sei se você sofre no corpo, na alma ou nos relacionamentos, mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Oh, meu Deus, Pai, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estar perto de Ti, perto. Pai, que nós nunca saiamos da Sua presença. Por isso, Senhor, me ajudo, Pai, a lembrar que, independente da circunstância, da situação em que eu me encontre hoje, sempre vale a pena estar firme na Tua presença, pois um dia, naquela cruz, Senhor, fizeste a minha vida ter propósito, fizeste a minha vida ter uma razão de ser, fizeste a minha vida valer a pena. E como a gente nesta nação, como cooperador de Cristo, como espelho do Senhor, usa-nos, ó Pai, usa-nos, ó Deus, usa nesta nação. Nós queremos ser usados para que outras vidas entendam o quão maravilhoso é viver contigo. Ajuda-nos a não desviar os nossos olhos do teu olhar. Pai, eu peço por aquele que sofre no corpo. Pai, restaura a saúde física, quer seja em um membro, braço, perna. Senhor, pode, o Senhor pode restaurar coração, pulmão, rim. Senhor, Tu és um Deus que cria, por isso recria. Pai, vá agindo em cada célula, vai restaurando, trazendo uma nova vida, uma nova oportunidade, para que esse que se coloca na posição, que se coloca, Senhor meu Deus, na obediência do Senhor, haja nessa vida, traga saúde física, conforme a Tua vontade, ó Pai. Pedimos também para aqueles que sofrem na alma, que sofrem na mente, ó Pai, esteja restaurando a mente deles, tirando toda angústia, tristeza, toda preocupação, Senhor meu Deus, toda ansiedade. Pai, vivemos um tempo de que há muitas notícias negativas, onde alguns exploram mais o negativo do que as bênçãos do Senhor. Pai, age nessa mente, age nesse coração, age nessa alma, transformando, mudando, trazendo para ela, Senhor meu Deus, esperança, trazendo alegria do viver, dando a ela razão, fazendo com que ela entenda qual é o propósito da vida dela, que fora deste propósito do Senhor não há alegria. Fora desse propósito, Senhor, a alegria é momentânea. Fora desse propósito, Senhor, é a alegria do pecado, Pai, que é rápido, momentâneo e que depois vem uma ressaca terrível. Faça ela entender na alma, Senhor meu Deus, que o propósito para a vida dela é manifestar a vida do Senhor. Faça ela entender que o propósito do Senhor para a vida dela, o objetivo do Senhor para a vida dela é refletir o amor e a glória do Senhor ao mundo. Faça ela entender, Pai, que ela pode ser usada como ferramenta, que ela pode ser usada pelo Senhor para alcançar, abençoar outros. Faça essa alma, essa mente, esse coração entender, Pai, que a bênção do Senhor está em servir e não em ser servido, que em meio a esse problema de desespero, que esse momento de ansiedade, essa alma, essa pessoa, esse coração pode ser usado, toca no coração dela, Pai, para ela ser usada, para manifestar o Senhor, e não manifestar o egocêntrico pessoal de cada um de nós, que nós possamos ser usados para o Senhor, para abençoar outras vidas, ó Pai. Traga esperança, traga confiança, e que essa verdade cale fundo no interior, na mente, no coração de cada um de nós. Pai, pedimos também que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, relacionamento dentro da família, Pai, que é projeto do Senhor, entre mamãe e papai, papai e mamãe, pais e filhos, filhos e pais, e entre os irmãos, que haja harmonia, Pai. Senhor, nós sabemos que Satanás quer cada circunstância, cada situação para poder trazer a desarmonia, mas entra com teu amor, toca no coração da família, Pai. Pedimos também que esteja abençoando a relação de governo e cidadãos, cidadãos e governo, que as autoridades entendam, Pai, que elas foram colocadas lá pelo Senhor para servir ao povo, e quem coloca também pode tirar, ó Pai, e que os cidadãos entendam que temos que orar pelas nossas autoridades, temos que orar pelos nossos administradores, temos que orar por aqueles que administram, que governam a nossa cidade, o nosso local de trabalho, temos que orar porque essas autoridades foram dadas pelo Senhor, e que se algo estiver contra a palavra do Senhor, algo estiver contra a lei do país, primeiro busquemos ao Senhor e depois com calma, com paz, dentro da legalidade, buscamos os caminhos que são legais. Abençoe cada autoridade dessa nação, abençoe cada cidadão dessa nação. Pai, também abençoe, Pai, a sociedade como um todo, as relações de comércio, as relações de trânsito, as relações nas comunidades, que o amor do Senhor possa se fazer presente em cada vida. Pai, que essa mensagem do propósito do Senhor possa calar fundo os nossos corações, porque nós entendemos, ó Pai, que quando nós deslocamos o foco de nós e nos focamos no Senhor, quando nós paramos para observar que o propósito do Senhor é o melhor para a nossa vida, e que o propósito do Senhor é que nós sejamos evangelho vivo, espelho do Senhor, que isso faz toda a diferença no viver nessa terra. Abençoe essa palavra, abençoe cada um de nós. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, Jesus Cristo. Amém e amém.